Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas, capítulo 10 e verso 16. Bom dia, meus amados irmãos. Com prazer que nós voltamos nesta sexta-feira para poder trazer a palavra de Deus aos vossos corações. Vamos entrar no final de semana em orações. Vamos pedir sempre a Deus para abençoar as pessoas que estão viajando, aqueles que vão ter as suas programações nas igrejas. Enfim, nós estamos sempre buscando de Deus para que haja paz na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, no nosso Brasil e no nosso mundo. Eu quero nesta manhã agradecer a Deus pela vida de todos os amados irmãos que durante esse mês que passou estiveram cooperando conosco, mandando a sua oferta de amor para ajudar a manter essa programação no ar. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Osmar, da irmã Rita, agradecer a Deus pelo Simon, também irmão Costa, sua esposa. Nós agradecemos a Deus pela irmã Salete Galivar. Agradeço a Deus pela senhora chamada Rosa, que também está cooperando, fez um propósito de cooperar com esta obra. Eu agradeço a Deus pela vida da padaria Moinhos e também o irmão Benca, que sempre tem enviado a sua oferta, a irmã Regina, e tantos outros que eu gostaria que fossem despertados. Início de ano, quem sabe você faz um propósito a partir deste mês agora, fevereiro, você comece a colocar na tua agenda de investimento a tua cooperação para o mês de fevereiro. Ajude-nos a fazermos a obra de Deus. Aparentemente 10 minutos parece não ser tanto, mas se tu somar 10 minutos diário, 5 vezes na semana, ele tem uma hora praticamente de programa. E eu preciso sim de manter esse horário, é um horário nobre que a rádio nos oportuniza e nós queremos manter com muita alegria esse contato. E não é difícil para você cooperar. Se tu quiseres, ligue lá para a igreja daqui a pouco, 9 horas. O telefone para o contato é 21-06-11-23. Eu vou repetir, 21-06-11-23. E você pode, sim, a partir de hoje, começar a fazer a tua contribuição. Um garoto de 8 anos de idade brincava nas proximidades dos trilhos de trem. De repente, enquanto pulava de um lado para o outro, ele ficou preso, um dos pés, num buraco em que havia entre os trilhos. O pé prendeu tão firme que ele sozinho não conseguia arrancá-lo de lá. O pequeno ficou possuído de medo, começou a gritar, mas não havia ninguém por perto. De repente, um trem estava se aproximando. O menino mal podia pensar de tanto medo. Ele gritou desesperadamente. No último instante, um ciclista que ia passando ouviu e apressou-se para ir ao trilho. E ele começou de longe a gritar para o menino: deite-se completamente no chão. Mal o menino ouviu o grito do homem e o menino se jogou sobre o vão dos trilhos e imediatamente o trem passou. Para surpresa, o garoto levantou sem perder nenhum fio de seu cabelo. Por quê? Ele obedeceu no momento em que aquele senhor da bicicleta lhe ordenara: deite-se. O homem salvou-o do grande perigo da morte. O garoto agradeceu-lhe e correu para casa. Amados, aquele menino jamais se esquecerá daquele incidente. Ele obedeceu ao que lhe foi ordenado e só isso pôde salvá-lo. Também você, amado ouvinte, está em grande perigo. Virá sobre você, que me ouve, um tremendo juízo. Você não pode salvar a si mesmo, mas o Senhor Jesus quer salvar. Ouça do nosso Deus Pai o chamado de salvação, e eu te convido, jogue-se ao chão, jogue-se aos pés da cruz de Cristo e ajoelhe-se perante Deus. Confesse os seus pecados, abrace a salvação, porque esse trem da morte, da eternidade, ele está passando. Se você estiver sem obediência, você pode ser fruto de morte e de uma eternidade sem Deus, aonde a Bíblia diz que o bicho não morre. E nós queremos que você, quem ouve a pregação desta manhã, tu rompa com essa incredulidade do teu viver e você entenda que há uma porta de escape, uma porta de salvação para você. O dia de hoje pode ser determinante para a tua vida. E aceite Jesus hoje, não deixe para amanhã. Quantos deixaram para o outro dia e não tiveram mais oportunidade? Aceite a Cristo como teu Salvador. Quero nesse momento orar com você. Meu Deus, a minha alma se emociona nesta manhã. Eu sinto, Senhor, que a tua palavra ela foi de encontro a vidas. Talvez hoje não seja um trilho de um trem que está preso o pé de alguém, mas talvez no vício da droga, do roubo, da vida promíscua, da traição, da mentira. Senhor, talvez alguém esteja já destinado nessa grande avenida que leva para o fim. Mas como aquele ciclista, nós sabemos que hoje é o Espírito Santo, é a voz do pregador, é a voz do pastor, talvez agora, nesse rádio, dizendo que tem um socorro. Se tu se jogar aos pés da cruz, o mal vai passar por cima de ti, a proteção virá, e uma nova vida você terá. Pai, eu oro e entrego a minha oração em favor dos irmãos, das irmãs, dos caminhantes da fé, dos heróis da fé que não recuam e que avançam. Nós oramos e entregamos diante do nosso Deus a nossa oração, em o nome do Pai, agora e sempre. Amém e amém.